Yamari para 3 mil pais. Altímetro no 006. Yamari 3 mil, tá, bota na produção 3.000. Gente, após ITAP autorizado, pro do Serravito 366, voo no 777. Ok, então o senhor faz o seguinte, abandone o pátio 3, pátio principal, taxiway Lima, Mike, depois Quebec, para cruzar o pátio, para cruzar a pista. Vambor, Lima, Alfa, o controle. Vambor, Lima, Alfa, caso esteja recebendo o controle, autocoordenação em 12345 para os tráfegos locais das regiões de Valença e Tuberá, em ascensão ao nível 085, Centro Recife para coordenação de voo e alerta no setor 1288, alternando no 264. Fazer 4082, solo 2, 21, livre a direita, chame solo 21, decimal 9. Livrando 219, 4082. Vista, vista, dá 3660. Vai dar, tem 3560. Tá na escuta, aguardar então. 2733, autorizado, pouso. Pista 10, 710 graus, 129. 733, livre pouso. Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, 9, 4083. Matheus para pouso, agora pista livre. Vamos aguardar a pista 360. Após ETAP, desce para 2500 pés, autorizado pro do Serravito 366, reposta na final das naves. Após ETAP, 2500 no Serravito 366, reposta na final das naves. Posição antes da Juliette, observe a passagem no helicóptero, efetuando o táxi do pátio 3 para ingressar no pátio principal, ok? 672, vai manter a posição então. Já está aí à sua esquerda, é só observar, você ingressa posteriormente com segurança e vai até o 612. Ah, tá visual. Sim. Guardião 06, sente aguarde para a decolagem, forma um tráfego na final da 10. Autorizado, pode ser? Positivo. Autorizado táxi para o ponto de espera do 17. Informo, tenho autorizado a ponte, ponto de espera do 17. Está sua autorização para Recife, quero aguardar. Guardando. Guardião 0 autorizado alinhar e manter pista no 7. Pode Força Aérea 2733, chame solo 121.9. 219. 3660, cheque trem de pouso. Autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Foi baixo, travou de pouso 90, 3660. 3660, só informa o cabeceiro deslocado no 1200 metros. Relativo quente, 3660, obrigado. Depois vai retornar na Delta, ok? Vai manter posição antes da Delta, que eu tenho um tráfego parado na taxiway Delta. Ativa antes da Delta, 1735. Falou, marca para cruzamento 17. Mike, você vai pro pátio 4, é isso? Pátio deve estar, isso aí. Pátio 4. Cruza agora o 1735, Mike. Mike. Eu poderia autorizar a decolagem com a esteira do avião que está pousando? positivo autorizado, decolar na presença de proa noroeste, vento 100 graus, 129. Rádio 06 decolado aos 25. Sistema controle 119.3. 119.35. Isso é o Pátio Pício. Está autorizado iniciar o táxi, mantém a posição na saída do Pátio Pício. Ativa, até saída, autorizado. Manhão. Decolou com proa noroeste, acionado 0106. A intenção pousa no centro administrativo. Guardião 06, informa o tráfego passando Duna, neste momento, descendo para 2500 pés. É um Boeing 737 da Gol. Busca Charlie Mike, autorizado Lima, entrei pista no zero. Guardião 06, mantenha proa noroeste, aguarde para cruzamento da final da pista no zero. Guardando 06. Passando o serviço 366, iniciando em Rádio 07, complete final das naves, chame torre no 8.6. Ataque principal, taxiway Lima, Mike, Quebec. E vai chamar lá Quebec para cruzar a pista no 735, ok? Assunto, copiado. Para nível 085. Zona 26, decimal 4, novembro Lima Alfa. Pela Upper Whisk 58, prevê saída Puca, transição Aracaju, com curva esquerda após a decolagem. Pista ilusão no zero, a frequência do controle de Salvador, 119, decimal 35. O seu transponder é o 5057, gol 9754. Autorizado, nível 390, aerobia Upper Whisk 8, decola na Puca, transição Aracaju, primeira curva esquerda. Pistinho Zona 0, controle 119, decimal 35, transponder 5057, gol 94. Afirmo. Já 3073, pronto para a cópia? A placa. Do nível 340 para Guarulhos, pela Upper Whisk 50, prevista saída da El Transição de Né com curva à direita após a decolagem. Sistema USA 10, frequência do controle 119, decimal 35, seu transponder é o 5063, está 3173. Autorizado Guarulhos 340, direita, primeira curva, decola da 10, El de Né. 1935, controle 5063, na transponder. 50, para sua informação, a 702 perdeu contato com o centro. Ciente. Obrigado. 60 livrou a pista, está na taxiway Alpha. Gonçalo 2733, mantém a posição na taxiway Delta. Mantém. 73660, bem-vindo a Salvador, Livre Taxi, Alpha Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10, 3660. Tran 3173, cotejamento correto, chame para o pushback e acionamento. Pouso pistão no 0, vento 100 graus, 119. Autorizado pouso 10, voo 157. Decolagem. Pista em uso é 10, a frequência do controle de Salvador é 119, decimal 35. Seu transponder é o 5077, o TAN 3566. 7, autorizado Aracaju 190, via Golf 677. Decola 10, esquerda, pouco Aracaju 1935, 5077. Posicionamento no 4. Está pronto para o pushback, acionamento no 4, autorizado, TAN 3566. Autorizado, push no 4, TAN 3566. Com poste estabilizado no curso localizador, Webjet 6702. 1006, desce via MAN até 2000 pés, Webjet 6702, está autorizado o ELS X-Ray, a cruzeiro estabilizado. Controle Salvador, Tabatango, Brava X-Ray, Fox, transfere. Uma Mike. Luana para Fortaleza, até 3234, queira aguardar. Aguarda, tem a saída prevista? Momo Frote. Momo Frote, obrigado. Dois, dois, três, zero, tá na escuta. Web 6721 também para Fortaleza, prossiga. Autorização então, Fortaleza 3190. Momo Frote, aguarde. 5-0. Namari para 050, o gol no 328 tinha sido solicitado manter a velocidade de 280, tem que manter essa velocidade, podemos reduzir, ou deseja alguma coisa diferente? Mantenha a velocidade. Mantemos, confirmar a velocidade? Mantenha a velocidade. Ok, mantendo a velocidade. Boa tarde, Gol no 777, Livre Táxi, Taxiway Alfa, Juliette, qual são? Alfa, mantém a posição antes da Juliette, aguardando a indicação de gate por essa hora. Tchau, eu vou chamar de Juliette. Autoriza, tirando coral, com isso, Charlie Mike. Até o perfil da saída. Estacionamento atendente 173, ano 2. Quem chamou para o estacionamento? 3173, senhor, está no 2. Ah, vai aguardar, comandante. Eu tenho um aeronave da sua companhia que está fazendo o pushback agora. Não, tá bom. Dois, dois, três, zero. Acione a identificação, autorizando a chegada, manda isso para nível 060. Reduza a velocidade para 220 nós. Amame 060. 229, é isso? Afirmo. Taxista 3566, 155 a bordo, 1250, Recife alternado. 3566, repita os dados, por favor. 155 a bordo, 155, 1250 Recife. E alternado? Recife, Sierra Bravo, Romeu Fox. Ciente, tá 3566, está autorizado o táxi via Índia, vai ingressar na Alfa e vai manter a posição, ok? Afirmativo, Índia e mantém a Alfa, tá 3566. O voo no 777. Escuta, ok, ingresso na taxiway Kilo, previsto remota 4 no passo 3, ok? Kilo para remota 4, passo 3, voo 777. Afirmo. Tanto 3566, ingressando na Alfa, sossegue em frente. Antes de ingressar na Delta, chame torre 18.612. Observando que o New Generation à sua frente vai ingressar naquilo para o pátio 3, ok? Afirmativo, ingressa Alfa antes da Delta, chama 18.6. Está observando o tráfego, Tanto 3566. Afirma. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Voo no 754, pushback acionamento gate 8. No gate 8 está autorizado, pushback acionamento, voo no 754. Autorizado no 754. Tanto 3173 no gate 2 está autorizado, pushback acionamento. Tanto 2 está autorizado, 3173. 7702. Como 328 tem condições ainda de manter a 250 nós? Sem problema, podemos acelerar de volta. Ok, a velocidade está livre inclusive incrementá-la. Desça e mantenha a altitude de 3 mil pés para a final do procedimento ILS X-Ray. Curva direita, voe na proa 50 e estabilize nesta proa. Proa 50, aumentando a velocidade, baixa para 3 mil para a final do procedimento. O gol 1322. Passarido 2230 ao controle. Ah, estou escutando. Sequenciamento, esquerda, proa 060, reduza, 170 nós. Ok, era tudo que a gente não queria. 060 de proa, 170 nós. Positivo. A velocidade indicada no momento? 220 quanto como solicitado. Gente, agora redução para 170, esquerda 060, seu limite 120 de cimbra. 120 de cimbra é o limite nessa proa. Gol no 600, reduza a velocidade para 2100 nós. Interrompa a descida no nível 090 e informe com 210 de indicada para prosseguir na descida. 200, 090, controle Salvador, boa tarde. Trip 5491. 5491, esse é o controle Salvador. Qual foi a frequência que o centro lhe instruiu a chamar? 198, senhor. 19:35. Muito bem, temos aqui também. Cono 023834. Rafia. Suave 6721, pronto para a COAP. Pronto, COAP, é 6721. Web 6721 está autorizado 310 para Fortaleza, pela Apresulo 19. Previste saída Mamo, pressão forte, curva esquerda após a decolagem. Sistema 110, frequência do controle 119 decimal 35, o transponder 5056, web 6721. Autoriza 390, vibra Upper Zulu 119, saída Momo, transição forte. Da 110, decola, curva esquerda, controle 11935, transponder 5056, web 6721. Ok, 6721, vou ratificar, ok? Momo, Frote, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, Índia, confirme? Afirmativo, havia entendido Frote. É, então, Fox, Romeo, Tango, Índia, Fox, Romeo, Oscar, Tango, Índia, Frote, no objeto 6721. Afirmo, web 6721. Falo, OTAN 3834, pushback, aciona portão 1. Negativo, aguarde, tem uma aeronave da sua companhia posicionada nesse setor. Aguarda. Voo no 754 para táxi POB 085, 3:23, Salvador. Para pista 17. Sim, o senhor está solicitando modificação de regra? Afirmativo, dá presente. Dá presente, curva direita, na proa 1100. E está voando na proa de Paripe, desse mantenha 1.500 pés, modificado com ajuste 1.005, reporte visual com Paripe para o Interlagos. 3.000, o voo no 328. Controle, o Braga Tchoy, qual a parada borda, visual com Vera Cruz. Voo no 328, desse mantenha 2.000 pés, livre LS. Está livre o procedimento, voo no 328. Bravo, Clay Foxtrot, autocoordenação 2345 para Veracruz na escuta regresso. Coordenação livre, Bravo, Clay Foxtrot, obrigado. 1600, está reautorizada sua descida via chegada até 2000, reporte no localizador. 1005 é o ajuste, 1005. Reautorizado 2.500 pés após ETAP pro Serra Vitor 366, reporte na final do RNAV. No através de Bonfio 5491 da Trip, pode voar na prova de Pelúcio, senhor? Trip 5491, reduz a velocidade para 200 nós, desça e mantenha nível de voo 040. Em Pelo, intercepta a chegada Bonfio para descer, para completar via chegada. Muito bem, na proa de Pelo para 4.200 a velocidade limitada. A partir de então, via 5491. Controle Salvador, Mike Eco Juliette, informação Mike. Mike Eco Juliette, acione identificação. Está no nível 100 a 60 milhas nordeste de Salvador, corrigindo, 50 milhas nordeste de Salvador. Está efetuando algum desvio? Estamos voando na proa de Bonfio, mantendo uma chegada. Gente, está sob vetor direito, esquerda, proa 240, limite 120 de Simbra, desse mantém o 40, nível 040, Mike Eco Juliette. Operações, número 240, limitada pela 120 de Sintra, descer para o 40, o Mike Juliette. Whisky Charlie Mike, na proa de Coral, mantém o nível 100. Tem uma centena na proa de Coral, Charlie Mike. Passou Paripe, passarelo, solicita a rotatória. Disse mantenha 1.500 pés para a rotatória, 2230. 2230. O táxi da aeronave da companhia 3834 pode iniciar o pushback. E agora, TAM 3834? Só 35. 1935, ó. Oi, boa tarde, voo 1754, próxima taxi Delta. Voo 1754, boa tarde, mantém a ponte de espera da taxi Delta. Mantenha o perfil da subida. Certo. Na final, baixa travado, voa no 328. Controle? Confirmo, voa no 328, avistando, baixa travado. Torre no 86, bom pouso. Certo. Passaredo 2230, torre no 86. 86, obrigado. Trip 5491, velocidade 170 nós, desça e mantenha 40, 040. Limitado a 170 nós, 040 na proa de Pelo, Trip 5491. 1328. Torre Passaredo 2230, muito boa tarde. Passaredo 2230, boa tarde, autorizado, final da 17, forma um tráfego a 2 mil de cabeceira, 10, após o 10. Ciente visual com meu colega, estamos afastados 5 milhas. Ciente reporte, curta final da 17, treino pouso baixar travado. Vamos reportar. 2-2, reporta o pouso aqui na final. Filho? 1-3-2-8 da Gol, reporta Urubus na final. Gente, prazo. 5 visual, over. Zero, zero, autorizado a aproximação. Ô, minha zero, tô autorizado. 5491, desça para 2000, ajuste 1005. 2230, check train, pouso, vento 1110 graus, 109, autorizado para pouso, pista 97. Gente, baixou e travou, livre pouso, 2230. É o curso do localizador, 5491. Beleza, muito obrigado, quando entra do TAM, você ingressa naquilo, parte 3, ok? Tá bom, muito obrigado. 6702 vai prosseguir. Paulo Salvador, TAM 3661. boa tarde. Boa tarde, então 3661, aguarde para Ilhéus. Na escuta, 61. Solo 44, desliga a direita, chame solo 219. 219. 40, desce, mantém 2000, reporte estabilizado. Esquerda 140 para 2000, reportará estável, 104 aviona. Salvador, boa tarde, gol na 780. Gol no 600, torre 1186, completa a final do RNAV. 0, solo 4, 5, livre na Lima, chame solo 1, 2, 1, decimal 9. Relativo, vai livrar na Lima 2, 1, 9, grato, passarei do 2, 2, 3, 0. Gol 1, 7, 5, 4, autorizado a decolar pista 1, 0, vento 1, 1, 0, graus 1, 0, 9. Iniciando pista 1, 0, gol 1, 7, 4. Copiado, está autorizado o seu táxi, saindo do Pátio Uno, via Índia, Alfa, à direita, depois Delta à esquerda, cabeceira deslocada 1.200 metros. Quando próximo da Delta, chame torre, Uno no 8, decimal 612. Índia, Alfa, próxima Delta, 18.6 com a torre, 6 da cabeceira deslocada, 3834. Uno 328, livrou. Uno 328, ciente. Passa táxi via Alfa Kilo. É, pátio 3, previsto posição 1 no pátio 1. Alfa Kilo vai para o pátio 3, para o 1. É, posição 1 lá naquele outro. Pode prosseguir para o 08, objeto 6702. Objeto 6702, prossiga para o 8. Maravilha, muito obrigado, 6702, uma boa tarde. Passaredo 2230 na Lima, aguarde a autorização. Passaredo 2230, aguarde, mantenha a posição, tem a aeronave pro box 8, ok? Se o partido for utilizar, não pode prosseguir? Depois do parqueamento total desta aeronave, só segue para o box 14, passaredo 2230. Muito obrigado. Então 3834, mantenha a posição antes da Taxiway Delta, a fim de que o senhor ceda a passagem para o New Generation da Gol, que vai ingressar na Taxiway Kilo, ok? Segue para visual com a aeronave, vai parar antes do pátio 3, está aqui o mesmo adentro, o 3834. 2, desça e mantenha o nível de voo 70070. 070-3798. Estável no localizador da 10-354-91. Torre 186, 354-91. 18-691, obrigado. Torre Salvador, 354-91, no localizador da 10. 354-91, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Veste 91. Ok, o Web 6721 no 62 está autorizado o pushback, ok? Beleza, o pushback, o 6721. Na 10, cara. Ciente. Reassuma a navegação, vou ir na proa de Pelo para interceptar a chegada Bonf, nível 040. Na proa de Pelo, 040, marquei aqui. 34, nesta posição que se encontra, chame torre 198, decimal 612, bom voo. 18612, bom trabalho, senhor. 219, confia, beleza. Salvador, boa tarde, 3834, passando a sua escuta na Alfa. Gente, 3834, mantenha Alfa. Southwest Salvador, climb to maintain flight level 050, fly head.